pra tocar no paredão. Dom Soares, o pretinho da sofrência, bebê. Mr. J nas teclas. Vim aqui pra falar a verdade pra você. Carisma até que é bom, mas na hora do prazer tem que chegar e provocar. Falar no seu ouvido, hoje vou te pegar. Carinho é essencial quando existe amor. Um pouquinho de calor, Nem vem com chamego, nem vem com carinho. Mulher gosta mesmo é do homem descaradinho. Nem vem com chamego, nem vem com carro, né? Aquela pegada gostosa é o que ela quer. Nem vem com chamego, nem vem com carinho. Mulher gosta mesmo é do homem descaradinho. Nem vem com chamego, gostosa é o que ela quer. Esse é o pretinho da sofrência. Um abraço pro Mago Beth. Tamo junto, irmão. Vim aqui pra falar a verdade pra você. Carinho até que é bom, mas na hora do prazer tem que chegar e provocar. Falar no seu ouvido, hoje vou te pegar. Carinho é essencial quando existe amor. Mas não custa nada acrescentar um pouquinho de calor. Nem vem com chamego, nem vem com carinho. Mulher gosta mesmo é do homem descaradinho. Nem vem com chamego, não vem com carro, né? Aquela pegada gostosa é o que ela quer. Nem vem com chamego, nem vem com carinho. Mulher gosta mesmo é do homem descaradinho. Nem vem com chamego, não vem com carro, né? Aquela pegada gostosa é o que ela quer. Tá tocando paredão. Tamo junto!